queria ser apenas um doutor. Eu não queria ser o que eu já fui, o que eu sou. Sou apenas mais um pobre sofredor. Entre mil e um milhão, me virei ladrão. Eu de moleque, eu praticava um, dois, um. Os cinco, sete, meus parceiros na pracinha sempre fumava beck. E eu colava lá com a minha bola de basquete. Tudo que eu queria ser era um doutor. Andar de carro importado, passar inveja nos otários, mas não deu. Em tempo crime, o crime prevaleceu. Eu era o terror, o rolo compressor. Eu passava por cima, era um demolidor. Sem informação, eu não tinha tradição. Minha família era no tempo da escravidão. Chibatadas pelas costas era minha educação. O tempo passou, não adiantou. Até hoje existe a discriminação. Eu já passei por isso e isso me revolta. Eu procurava um trampo e me fechava as portas. Eu não sei o que fazer, mas Deus vai me ajudar. Passei por tudo isso, mas hoje estou com Cristo. Eu estava lá perdido, na escuridão sem rei. Eu moro no barraco, eu ando só no trapo. Não sei o que fazer, meu Deus, o que é que eu faço? Brocado, virado, pensando em comer. Meu pai desempregado só queria me bater. Minha mãe sumiu no mundo, não queria mais me ver. E aí eu cresci revoltado. Eu ia pro colégio estudar. Na escola com meus amigos eu aprendi a traficar. Não tinha outro jeito pra eu me sustentar. Me perdoe, meu Senhor, por eu ser assim. Não quero ver meus filhos trilhando o meu caminho, mas também não quero ver eles passando fome, sendo humilhado, levando porrada dos homens. Eu queria ver meus filhos crescer, estudar, trabalhar, ter um bom lugar pra se morar. Essa vida que eu levo, não posso mais aqui estar. Sair com a minha mina, nem pensar. Tem um X9 aí, querendo me pegar. E eu revidei, atirei sem pensar. E ele me acertou, minha vista embaçou, tudo rodou. Meu coração batia forte, acelerado. Eu vou fazer uma última oração. Deus, perdoai os meus pecados, pois eu não quero ir pro outro lado. Eu achava que eu era respeitado. Depois desse tiro, eu vi que eu estava errado. Eu não sei o que fazer, mas Deus vai me ajudar. Passei por tudo isso, mas hoje estou.